rapaziada, estaria melhor, né? Motorista Juliette, informação November, Carlos Lorenzo autorizado no meu pés, corredor a chá, no 7, curva direita. Transponda 01160, 1208, contra. ...9954, completa a final do R9, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, PJ. Controle autoriza o Zulândia Brava a acender para 105. Guarde Zulândia Brava. Mantenha Brava. Aguardando autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, 9954. Plano 3604, solo 15, libera a direita, chame solo 121, decimal 9, agilizando manobras. Direita 219, plano 3604. A direita, na prova 160, limitado pela radial 260 de Salvador, descendo para 060, Bravo, é correto. Plano 3604, táxi da Alfa, repórter Santa Cruz, Juliette. Alfa, repórter Santa Cruz, Juliette, 3604. 05. Bravo, Zulândia Bravo, reportará a TV. Canal 6330, está autorizado a final do R9, voe na proa do Serra Vitor 366, desça para 25003, o ajuste na 019. Serra Vitor 366, 2500, com 1163, 30 da Alfa. Estou no 556, Recife agora, frequência 125, decimal 1, e alterna 128, decimal 35. 1251, 12835, obrigado. Qual o meu Zulu Índia Bravo, controle? Prossegue o controle, Zulu Índia Bravo na pesquisa. Confirmando, o senhor vai prosseguir direto o destino ou vai pelo litoral? O Zulândia Bravo vai seguir direto o destino, vai beirar o litoral. Obrigado, Zulândia Bravo. C745, vou ler inicialmente, aguarde a autorização de recebo. Para ingressar no corredor axé. Gente, mantenha o setor norte aguardando a autorização de cruzamento. Calizão, vem mantenha o setor norte para cruzamento. Canemé 356, solo 17, libera a direita, chame solo 12109. 12109-6356. Terra Gofiosca ali, mantém cabeceira 17, apontando pronto. ...9954, autorizado pouso, pista no zero, vento no 20 graus, 129, informa um helicóptero no setor norte da torre, não esperar com seu pouso. 799-104. Salvador, boa tarde, Azul 4441. Azul 4441, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível 050. Descendo 050, Azul 4441. Seria possível coordenar o 366? Também te mantém a via chegada, aguarda autorização, Azul 4441. Guardando, obrigado. O Eco Romeo, você executa o procedimento R9? Negativo, senhor. O VOR, por gentileza. Salvo Eco Romeo, está agora afastado 27 milhas oeste de Salvador. Reassuma a navegação na proa da posição casa para a final do VOR. E desça para 2 mil pés. O ajuste no 09. Gente, desce para 2 mil com 1011 na proa de casa. O Bravo Eco Romeo. Centro Recife, frequência 125, decimal 1 e alterna 128, decimal 35. 251, 2835, Azul 4144, pronto, corta? Azul 4144. Azul 4144, autorizado com fins, via rota do plano de voo, nível de voo 340. Subida Arbor 1, elefa, curva à direita após a decolagem. Transponder 5532, controle 120, decimal 8. Charlie Romeu, chama o controle 1208. 1208, Charlie Romeu. Charlie Romeu, Serra Golf Alto, autorizado, decolagem, pista no 7, vento 1110 graus, 1119. América 229, pronto para o pushback para o Pátio 3. Ok, início de deslocamento até através da posição 62, América 229. Através da 62, obrigado. 5 no TOB, 0146 no transponder. Inicialmente corredor axé, se autorizado, corredor bom fim para cruzamento. O Charlie é Romeu, mantenha o axé até o Frada Barra. O ajuste em Salvador no 09. Charlie Romeu até o Frada Barra, muito grato. 8. 208, bom. Salvador, boa tarde, voo 1094. Tarde, voo 1094, contato anel de colagem, suba para o nível 370, na saída Momo. 370 na Momo, voo 1094. Quiosca, decolado 21, autorizado cruzamento do campo, aguardando transferência de controle. Autorizado cruzamento do campo, aguardando transferência, se arregou quiosca. Entre Papa Romeu Zulu e India Bravo. Controle Salvador, boa tarde, 3606, passando nível 1906 para 1506. 3606, atualizando a identificação e a chegada Mari, isso é inicialmente para o nível 120. Tem chegado o seu número 5 para pouso. O 6330 está ligado aí, nada. 6330, completa final, chame a 2, Salvador, 118.95. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar, decolado da 17, 1.010. Vou chamar 6330, chame a 2, Salvador, 118.95. Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Boa tarde, mantenha o número 10 no corredor forte. Ok, Serra Golf Oscar. Panamá 6330, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 1-1 nós. Pouso, pista 10, 63. Boa tarde, é o Papa Tango Romeu. Boa tarde, Papa Tango Romeu. Aciona a identificação autorizada a chegada Bonf, desça para o nível 060. Autorizado Bonf, está o 060, Papa Tango Romeu. 4441, está autorizado procedimento R-Nave, desça para 25006, o ajuste no 091, informe no Serra Vitor 366. Porta ao trem, obrigado por seguir até o Pátio 3, chama a Zerme. Para o Zerme. Já descido para o nível 050. Juliette, autorizado táxi, está em interseção, reporte para ingresso, pistão no 7. Prossiga, Papa Tango Lima, Kilo X-Ray. Doutor Whisky da Ilha, está autorizada a atenção para nível 060, informa para o primeiro lançamento, Lima, Kilo X-Ray. Papa Bravo Eco Romeu, completa final do VOE Zulu e chame a torre Salvador, frequência 118.95. Estabilizado na sinal visual, chamará 1895, obrigado, tio, boa tarde. 4715. Terminal do Brasília, derrota do plano 360, Árvor 1 no Elefa, curva à direita com a decolagem, transponder 5544 e 1908. Correto, 4715, chama para o feedback, acionamento. Sim, 4715. Estação de pouso, Bravo, Eco Romeu. 6336, considera pouso Solos 26, chama o Solo agora em 121, decimal 9. 109. Salvador, Oceania, 6036. Sema 330, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05. Salvador Azul, 4144, 124 a bordo, autonomia de 2 horas e 56 minutos, só canas aliás. 4144, à direita vem Índia, ponto de espera 095, ajuste 101. Direita via Índia, torre 1985, ajuste 101, Azul 4144. Bruno 094, chama agora Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. 2545.285, obrigado. Delta 3378, acione a identificação, desce inicialmente para o nível 120 na chegada marinha. Tem a via chegada, número 5, para pouso, TAM 3378. Iniciar Romeu, mantenha 500 pés em condições visuais. Confirme se irá prosseguir, dar presente para Vera Cruz. Esse é Romeu, não foi possível copiar a sua transmissão, confirme se irá prosseguir da presente para Vera Cruz. Da presente tem a frequência livre para a coordenação, informo que temos um Seneca lançando paraquedista no aeródromo de Vera Cruz. Coordene com o mesmo na frequência livre e tem um bom voo. A 3606 está autorizada a final do R-Nave, vou na produção Serra Vita 366 e desça para 2500 pés. O ajuste no 019. Voando do 366 e 2500 da 3606. Tango Romeu, reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo 220 para Matango Romeu. O 4441 completa a final do R-Nave, chame a torre Salvador, 118.95. 295, 3378, informa o tráfego, sua posição de 10 horas, apertar 10 milhas com deslocamento sul, está mantendo nível 105, Romeu Vitor 10. Salvador, boa tarde, passageiro 2230, informação ativa. Espero passageiro 2230, acione a identificação via chegada a man. Informe no ideal descida, o ajuste no 019. Ok, 1011 no ajuste, só no ideal descida, senhor. Vai iniciar a descida agora, via procedimento a mão, 2230. pista e mantém o nível 050, 2230. Ok, 050, 2230. Azul 4144, a linha decola 5, autorizado? Afirma. Gente, a linha mantém cabeceira no zero, agilizando manobras. A linha mantém no zero, azul 4144, agilizando. Papapá, bravo, Eco Romeu, solo, azul 29, poderia confirmar o Pat, queira prosseguir? É o 43, a 4 Romeu. Gente, libera a direita, chame solo, 1219. 219, obrigado, Marisa, boa tarde. Bom descanso. Tá livre de desvio, Papa Tango Romeu. Romeu. A proa da CEASA, informe visual Corolla. Sim, Cruz Serra Golf Oscar, proa da CEASA. 3378, tráfego superado, esse aí mantém o nível de voo 060. Mantenha a posição na alfa, então. Voo 2067, transporte. Boa tarde, subi, mantenha o nome e o pés, corredor axé, informe no fora da barra. Só mantenha o nome e o repórter, fora da barra, do grande residente. Controle o Serra Gostosa, solicita manter a presente posição e regressar pela perna do vento da 1-0, senhor, se possível. Negativo, Serra Gostosa, vou indo com proa da Seasa. 620, via Zulu 10, a pé Tango Bravo S. Cola da 10, curva direita, perfil da El Lida Mod. O transponder é 5550, o controle seria 280? 208, obrigado. Correto, gol 2067, para feedback acionamento, portão 10. Estamos prontos no 10, 2067. Bravo Eco Romeu, Zilo para o Pat 3, 4 Romeu. 7 para o 4 Romeu, Bravo Eco Romeu. Eco Romeu Zulu, Índia Bravo. Agora 56 milhas sul do oeste de Salvador. Mantém o nível 105 visual. Serviço radar encerrado e chame Ilhéus na frequência 1201. 1201, Zulu Índia Bravo, Bravo, ótima tarde. 7. Truna 44, decolada 32, sem controle de Salvador, 1208. 208, boa tarde. Ok, Sam, 3606. O controle de Salvador, o Papa Romeu, que é negociosa, está com dificuldade de manter a atitude, está em voo de cheque de motor, solicita pouso pela 28, senhor. Declara emergência, Serra Golfioca? Afirmativo, Serra Golfioca declara emergência e solicita proa direta, pouso na 28. Gente, aguarde o Serra Golfioca. A 3606, programa espera no Serra Vitor 366. Ok, Sérgio, espera 366. Papa Tango Romeu, desça para 4 mil pés, o ajuste na 09, espera no Serra Vitor 367. Ativo, 4367, vai aguardar que espera. Salvador, azul, 4144. Serra Golf e Oscar, chame agora a torre Salvador, frequência 118.95. 2395, Serra Golf e Oscar. Serra Golf e Oscar informa que temos um vento de 112 graus com 11 nós. Salvador, 4144, azul. Detalhe 70, programa espera na posição ITAP. Sim, 070, programa dorme na posição ITAP, respira velocidade. Salvador, 4144, azul. Do 44, quais são? 4144. Suba para o nível 340 na saída Arbor. Saída Arbor, 340, 4144. 08, 4441. 080, espera na posição AMA. Passarei do 2230, esse mantém o nível 080, espera na posição AMA. Vamos a 3606. 3606. Serra Golfiótica, tô aí voltando? Siga, Serra Golfiótica. Poderia confirmar para os seus avós de autonomia e se fossem cargas perigosas? Tivo carga perigosa a bordo, duas pessoas, autonomia de 2 horas o Serra Golfiótica. Gente, autorizado pouso em pista 28, vento no 20 graus, no 29. Autorizado pouso na 28, Serra Golfiótica. Lima Kilo X-ray, controle. Lima Kilo X-ray, controle. Ah, escuta. Você já efetuou o primeiro lançamento? Não, não. Tivemos dificuldade para a comunicação, nós cancelamos, vamos prosseguir direto para 120. Lima Kilo X-ray, suba e mantenha o nível no 120, aguarde para o lançamento, temos várias aeronaves abaixo e a dificultar o lançamento agora. Ok. 3378, confirmando, descida até o 070, espera na posição ITAP. Afirmativo, 070 vai fazer órbita conforme publicado aqui pela carta. Tango Victor, Índia, Juliette, mantém condições visuais no meu pé, tem a frequência livre para a coordenação. Decimal 9. 209, Serra Golfiótica. Prossiga, Serra Golfiótica. Estou a 28, amarelo, cortar agora. Ok, intenso. Confirma intenção de baixo, Serra Golfiótica. Tem condições de prosseguir para baixo, direto, Serra Golfiótica? Ok, tá aqui em frente via Alfa, Juliette, contorno pátio, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chame a torre para ingresso na pista. Alfa, Juliette, contorno pátio, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, Sul 4144, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 0288, obrigado, boa. Meia, gente, no 0111, continua aproximação. Pode não, pista livre. Aqui, não, não, não, nós estamos aqui com o controle 11 aqui em cima do 366. É que ele não soube nos informar. Já está liberada a pista? Negativo, 3606, apenas verificação. Ah, tá. Só para a gente programar aqui, nosso combustível aqui já está um pouquinho gosto. Você tem alguma previsão para a gente? Vamos só fazer vistoria ou vamos fazer o quê? Cheguei aqui em torno de 2 minutos, apenas vistoria. O tráfego que pousou em emergência já liberou a pista, está aguardando apenas a vistoria da infraero e a liberação. Ah, tá bom então, muito obrigado. Vou voltar ao controle aqui, obrigado. Na 1-0 aí, se houver possibilidade. É de Papa Tango Romeu. A nave já liberou a pista da 1-0? A aeronave efetuou o pouso com segurança, porém agora estamos aguardando a liberação da pista pela infraero. Ah, sim. 9, o Papa Tango Romeu, sem possibilidade de pousar na 197. Tango Romeu, está sua vetoração para pouso visual na 197. Curva esquerda na Pro 130, informe quando visual com a pista para modificação de regras. Silva, vá na Pro 130, quando visual, informa. Afirmo, aproximadamente uns 6 minutos. Obrigado. Lavador já teria autorização do gol 994. O 994 aguarde mais distante da cópia, a pista encontra-se impraticável, então por gentileza deve ser liberada aproximadamente daqui a uns 6, 7 minutos. Por gentileza mantém escuta e aguarde. Tá bom. Seria prosseguir na descida o Papa Tango Romeu? Está em condições visuais. Papa Tango Romeu, desça para 2.000 pés. O ajuste é 1.0111. 2.0111. Cuidado cruzamento ao estacionar a frequência livre, Serra Golf Oscar. Sim, já está na base, autorizado o ingresso, pista 97. Estação, seu número 3 para pouso, 2230. Em Flamengo já deu alguma previsão de quanto tempo vai demorar para liberar a pista? Não, ainda não. Ah, o senhor já está vendo alguma movimentação lá, ou está sabendo se já estão fazendo algum tipo de vistoria? Pela, o senhor informou que a Flamengo já está deslocando. Ah, ok. 350, via rota do plano de voo. Cola da pistona 0, curva esquerda, subida Pouca, transição Aracaju. Curva esquerda após a decolagem. 5537-1208, o controle. Maceió 350, pista 10, curva esquerda na Puca, Aracaju. Aciona 5537, o controle 208, 9954. Correto, na ponte 2, chama para precisar de acionamento. 3378. Estamos na perna de afastamento, de estátua, na horta, a gente precisa saber o estimado de pouso, posição, e vai ter que pedir para alternância. A visual, Patango Romeu. Aeronaves em espera na terminal. A torre informa que a viatura da Infraero está acompanhando a aeronave até o pátio ainda. Nossa, desculpa, mas isso é uma notícia, não é uma previsão. A gente está precisando de uma previsão. O nosso combustível não quer saber onde está na Infraero, quer saber quanto tempo. Eles querem esperar. Papa Tango Romeu, chame a torre em Salvador, 118.95, tamo oposto. Papa Tango Romeu. 18.95. Salvador, Altan 3378. Prossiga, Altan 3378. Eu preciso de um 0 graus, 1119. Ah, passando o meu. Ô, Tonho, controle, se eu puder ver um estimado, um tempo. Guarde, então 3378, estamos checando com a torre um estimado. A Infraero não deu estimado ainda. É, de acordo com o documento 4444, você vai dizer que dá um estimado pra gente. Isso aí é lei. Boa, o passageiro tá guardando estimado também, viu? Então, mas a aeronave em espera na terminal Salvador, a Infraero não informou estimado. Já foi questionado 3 vezes para a Infraero estimado e a Infraero não informou. Controle, o passageiro modulando. Satisfação não vai resolver. O que a gente precisa é de um estimado. Questiona a quarta, quinta e a sexta. A gente precisa disso rápido. Aí está queimando combustível, está todo mundo queimando combustível. E a infra-aero não dá uma previsão, isso tem que mudar. Agora, deixar o 3378, qual a espera sobre o fixo 368, ajuda um pouco também. 3378, desça e mantenha 4 mil pés, vou ir com o Prozo Serra 368. 368, 4 mil, 368, autorizado para passar? Negativo. No Serra 368 irá iniciar a espera. Temos o TAM 3606. No Serra Vitor 366, mantendo 2500 pés. É o número 1 na aproximação. Então o TAM 368 vai manter certo sobre 368, porém mantendo 070. É, está autorizado, manter o 070. Perda aeroscape. É isso, autorizado, vai que certo, estacionar a parte 5, frequência livre. Ah, passando no lugar. A empresa já fez algum cálculo, algum estimado, alguma coisa, um milagre da informação, já tem alguma coisa? Negativo, a Infraero está questionando, está falando que não tem como dar um estimado porque vai ter que verificar a pista ainda. Já, a pista já está liberada, confere isso, essa informação? Então, 3606 negativo, a pista encontra-se impraticável. Estamos aguardando a Infraero fazer a revisão para poder assim liberar. Se tivesse, por gentileza, colaboração, mantenha isso que aguarde. Tá, tudo bem. Assim que você tiver o nosso combustível aqui, senão a gente já vai ter que alternar. Se você puder informar a gente em chamada em tempo, eu lhe agradeço, tá bom? É, a Infraero já está se direcionando para a pista para fazer a revisão. Tá bom, obrigado. Você informar qual foi a natureza da emergência da aeronave que pousou, senhor? Pane de motor. Ah, e houve algum tipo de vazamento de óleo, alguma coisa assim, em cima da pista? A aero tem que verificar a pista. A aero acompanhou a aeronave após o pouso até o pátio e depois vai verificar a pista. Aí, depois disso, vai dar o estimado. Queria saber por que a aero acompanha, precisa acompanhar a aeronave até o táxi, isso que eu queria entender. Para eles deixarem a gente queimando combustível à toa aqui. Infraero, isso aí. Isso vai mudar, vai mudar. Se Deus quiser, vai mudar. É. Controle o Lima Kilexei. Prossegue o Lima Kilexei. A condição de lançamento visual da aeronave à nossa direita aqui, a nossa frente. A negativa, o lançamento Lima Kilexei, a aeronave irá efetuar órbita no Serviço 368 e irá passar por baixo da aeronave. Ok. Seguida presente para Aracaju, confirma o nível final do 3606? Não, vamos de novo. Nós temos mais uma horta, caso contrário, se não conseguir, a gente prossegue Aracaju, tá bom? Certo, informe qual nível que o senhor irá prosseguir para Aracaju, caso não consiga a liberação da pista. 170. 170? Isso, 170, isso. Certo, então 3606, informe quando prosseguindo para o alternado. Ok, faça mais uma pressão, por gentileza, lá na Infraero, ver se vocês conseguem dar uma chamada em tempo, 24, uma hora, alguma coisinha, só pra gente tentar se programar, tá bom? Com ele trabalhando nesse país, impressionante. 2606, voo comprou do Serra Vitor 372, está autorizado a final do aeronave. 3606, autorizado Serra Vitor 372, aeronave autorizado. Pista liberada. Muito obrigado, senhor. Então 3378, desça para 4 mil pés, ainda mantendo a órbita, o ajuste no 09, é o número 2 na aproximação. Ciente, descendo 4.011 como número 2, descendo na órbita 3378. Paredo 2230, ainda mantém o nível 080, temos um Airbus 320, mantendo 070 abaixo de aeronave. Legal. Salvador, boa tarde, boa noite, 67. Parabéns, um abraço. 867, fala, Novembro, para Brasília, tá pronto? Pronto. 867, autorizado Brasília, via rota do ponto de voo, nível de voo 380. Subida Arbor 1 na Alefa, curva à direita após a decolagem. Transponder 5575, controle 120, decimal 80. Autorizado 380 para Brasília, rota do plano, decolando a 10, arbor 1 na terceira transição, alerta 5575, controle 120, decimal 8. 4.009. Dois dois três zero, vem com o produto Serra Vitor 368, está autorizado a final do RNAV. Gente, 2230. Oi. Passando o tanque, 4 horas e 4 minutos. Na área do galeão, o COB é de 190, 190. Qual a autonomia? 4 horas e 4 minutos. Gente, gol 2067, táxi autorizado até o ponto de paredão no 0 via Pátio Uni-Índia. Segue a retaguarda da voz da tanque, finalizou o push na posição 62. Ponto de paredão 1895, altímetro no 0 ou no 1. Livre saco de Apache, ainda seguindo o dano, ponto espera completo com 1895, gol 2095. Para o táxi 9954, 142 a bordo, 3 e 10, recife. Estão passando o 372, trem embaixo. 3606, agora sim, autorizado por pista no 0, vento 1110 graus, 11 nós. O ajuste no 0, 11. Ok, 103606, por favor. Informação Novembro, autorização São Paulo. Aguarde Costa, 3605, prepare a Dael, transição Mótima. Dael Mótima, por 3605. Dica 366, desça para 2500 pés, o ajuste no 09, informe estabilizado. 366, 2500 pés, no 09, reforma, 2233. 4715, táxi autorizado até o ponto de espera da 10 via parte 1 em índia. Ponto de espera 1-1-8-1-9-5, altímetro no 0 no 1. 0 1 1 Torre, boa tarde, 9954, ponto de espera da próxima visual para a aeronave nacional. Fechou o gol 9954, mantém ponto de espera, pista no 0. Vamos marcar o ponto. Para a descida, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, acima, quilo, XPV com curva pela direita, desça para o tipo de tráfego, informe cruzando 4 mil pés. Ciente com curva pela direita, XP. Prossiga, senhor. 3605 autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via rota do plano de voo, nível de voo 360. Subida da El, transição ótima, curva direita após a decolagem. Transponder 5563, controle 120, decimal 80. São Paulo 360, Aperzulu no 0, saída da El, Motiva, decola curva direita. 5563, transponder 1208, controle. São 3605, porção 11. Correto, da 3605, portão 11, champanhe para o chuveiro e acionamento. Solo Salvador, azul 4442, está ciente da November. Quando possível, autorização Vitória, o nível 2320. Azul 4442, Vitória autorizado. Via Pesulo 44, nível de voo 320. Cola da 10, curva direita, subida da AEL, Leda após Serra Golfo Romeu. Transponder 5572, controle 120, décima 8. Ciente autorizado, então. Vitória, nível 320, via Alfa Zulu 44, decola na 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, após Serra Golf Romeu. 5572 é o transponder e o controle 1208, o azul 4442. Correto, 4442, chamada de Beca, acionamento, portão 8. Centro azul. Então, 3378, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 10 nós. Sente autorizado pouso na 10, 3378. 3606. Aqui, Lima, para a coordenação local. Aqui, Lima, confirme quantos minutos o homem no solo? Copiado, tem a frequência livre, Lima, Quilaxei, grato pela colaboração. Via Eta November 857 até Moço, nível 360. Subida da El, Leda, Irume, curva à direita após a decolagem. Transponder 5560, controle 120, decimal 8. Acionamento 213, autorizado para o Galeão, nível 360, conforme a rota, Upper November 857 até Moço, a saída da El, Leda, Irume, curva à direita. Transponder 5560, controle 208. Correto, saneamento 2013, chama para pushback e saneamento. Ponte 3. Camarano 03, ou 2230, está passando agora a Serra Vitor 366, completa final, chame a Torre Salvador 1-18-95. Ciente, 1895, 2230. Torre Salvador, passando 2230, estabilizado na final agora de 10 milhas. 4715, mantém ponto espera 10. Sim, espera 4715. São 3678, sala 59, libera a direita, chame sala Salvador 121, 19. Era 19. Passaredo está a 9 milhas na final. Gente, passaredo 2230, ajuste no 0, 10, continue na aproximação, agora na pista livre. Sente, ô passarela, informa mais 2 minutos e 15 segundos para chegar na cabeceira. 9954, autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 30 graus, 1119. Santa 3378, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, qual portão? 04. Juliette, cabe aqui, não? Uno, dois, zero, seis, um, oito. Zero, oito, seja. Zero, cinco. Obrigado. Controle, boa tarde, gol 9954, circulou na sua escuta. Gol 9954, contato radar de colagem, saída PUCA, subiu para o nível 350. Mente, passarei 2230. Salvador, estacionamento 2, 1, 3, aponta estacionamento 1, 0, 3. Aguarde, estacionamento 2, 1, 3. Aguardando. Deve ser 1, 0. Ali, 1, 0, 4, 7, 1, 3. Salvador, para a possibilidade de acionamento, gol 8, 6, 7. 8, 6, 7, aguarde para a possibilidade de acionamento. Manda. Libera a direita, chame solo 1219. 2219, 2230. Solo, passaria 2230, levando a sua escuta. Passaria 2230, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Via Alfa, repórter da Juliette, 2230. No 5, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, 09, nós. Decolagem autorizada, tem 47 na 5. 167, ali mantém cabeceira no zero. Salão 4705, decolada 05, chame controle, Salvador, 1208, bom voo. 208, obrigado, Magê. Vai iniciar o táxi, assim que ela cruza a retaguarda, será autorizado. Tá ok, é pro estacionamento 803? Campo Partição 3605, 157 a bordo, 1350, alternado Galeão. 3605, táxi autorizado até o ponto de espera do ano 0, via Pátio Índia. Ponto de espera 1895, altímetro no 0, 1 no 0. Pátio Índia, 1895, no ponto de espera da 1 no 0, está 3605, com meio 10. Afirmativa, 5 TAN e vai retaguarda, tá livre, chama para o TAG. Ciência, coordenada, do TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 TAN, 6 Poderia coordenar o centro para o 9954 direto, Maceió? Guarda, igual 9954. 94. Confirme a sua razão subida, igual 9954? No momento, 1510. Graus 109. Livre decolagem. Certo, 0107. Passaria 2230, tá visão com o tempo. Pode passar, pode conseguir, sir? Sim, para posição 1-2. Sente, cara. Sete, está livre, puxa? Negativo. Aguarde o ADR da pastora de livrar sua retaguarda, 863. Ok. Solo Salvador, o azul 4442 para pushback acionamento, ponto 08. Aguarde o número 2, o azul 4442. Na sua escuta. É, 05 ali, mantém cabeceiro no 0. Ali, mantém no 0, Santo 3605. 2067, decola 208, chama o controle, 1208. 208. Salvador, 2067, decola 1047. O 2067, contato rápido da decolagem, suba para nível 360. Foi 2000 autorizado, Leidão. 360, 2000, Leidão. Paciente 3605. Ô, Maceió. Obrigado, Maceió. 9904. Autorizado, Alepa, RAM 4715. Prove, Alepa, obrigado. Voo 9954, chame agora Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. 125.45, 126.85, até já. Oi, são Gol 1227, vou direto Serra Vista 366, descida para 25003, fez o ajuste no 0110, tome estabilizado. 10, 18, 500, acima, produção, a vitrine, a meia, autorizado, e você direto, a parte da vida, nada, uma boa ideia, tá ligado. Tipo, pode ser meia, ponto de cara 18, 9, 5, via Índia, meia, 2, 3, 4. Fala para o caixa da noite, minha frente, 1, 7, 6, bora, 4, 20, até na campina. 1090, 4-5, 4-0, 2-4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, Transponder 5022, controle 120, decimal 80. 390 Fortaleza, Aperzul 9 Bangu, direto a Bucu, direto a Fortaleza. Decola na pista 10, primeira curva esquerda na Momo. O transponder 5022, controle de Salvador 108. 63. Semana Momo, transição Froti. Momo Froti. Correto, na posição 5, chama para pisar o funcionamento. Chama nada. Paulo, muito boa tarde, Papa Bravo, Eco Romeu, Belo Horizonte 240. Tá no 43, decola da 1-0, Bravo, Eco Romeu. Afirma. Sente, Bravo, Eco Romeu, formação ótica. Serra Bravo, Bravo Hotel, Belo Horizonte autorizado. Nível 240, via rota do plano de voo. Paulo da 1-0, curva à direita, subida da El, transição coral. Aciona transponder 5027, controle 120, decimal 80. Bravo Eco Romeu, autorizado 240 Belo Horizonte, conforme o proposto, decola pela pista 10 com curva direita forte na saída da El Coral. 5027 é o código, 208 é o controle. Correto, Bravo Eco Romeu, chama para o pushback e acionamento. Correção, chama para o acionamento, na posição 4 Romeu do 43. Está pronto para acionar na posição 2 Lima, o Bravo Eco Romeu. Está pronto o acionamento? É 2 Lima. Confirmando, tá pronto o acionamento? Ah, afirmativo. Livre, chama o táxi, Bravo Eco Romeu. Fala para o táxi, Bravo Eco Romeu.